O assunto hoje é sobre a questão da religião e fé, ou fé e religião. De certa forma, religião e fé criou um termo bastante conhecido por nós, que é fé religiosa, né? A questão da fé religiosa. Mas temos que também compreender que existe fé não ligada a nenhuma religião. Uma observação que eu quero fazer aqui, que às vezes tem muitas pessoas que não acreditam ou que não fazem parte de religião alguma, inclusive que são aqueles chamados dos sem religião, que dia a dia aqui no nosso país vem crescendo cada vez mais, e isto é estatisticamente comprovável, que hoje são 27% ou 28% das pessoas, dos cidadãos brasileiros, eles não têm uma religião definida. Mas eles têm fé. Eles continuam tendo fé, apesar de não professar nenhuma questão religiosa. Vamos falar um pouco antes da questão das religiões. Bom, as religiões, como foi falado algum tempo atrás, o termo religião, ele vem daquele termo religare, que seria uma religação, pelo menos uma tentativa de religar nós, aqui no mundo material, ao Criador, ao Deus. E tem um outro termo que seria a religere, que seria um termo um pouquinho mais aprofundado, que seria prestar uma divina consagração ao Criador, que seria uma outra interpretação da palavra religião. As religiões. São três as religiões. A religião judaica, que é a mais antiga, ela deve ter mais ou menos uns 5 a 6 mil anos. A religião cristã, que surgiu com o advento do cristianismo, Jesus. E a religião islâmica, lá em 610, com o Maomé. Com a criação do livro Alcorão, as ideias islâmicas foram colocadas, então, no livro sagrado do islamismo, com Maomé. Então, essas são as três grandes religiões monoteístas que agregam, de certa fé, a fé religiosa no nosso planeta. Todas essas religiões, todos os livros sagrados de todas essas três religiões, que são subdivididas em uma quantidade enorme de igrejas, de segmentos fundamentalistas, de outras igrejas ortodoxas, enfim, todas essas religiões, elas são fundamentadas exclusivamente e só naquela questão da verdade, entre aspas, pseudo-verdade revelada através dos dogmas. Todas essas religiões são formadas, são fundamentadas em dogmas. O que é um dogma? Também já foi falado tempos atrás que um dogma não é nada mais, nada menos que algo inquestionável, algo que não pode surtir dúvidas alguma. Simplesmente foi instituído o dogma da Santíssima Virgem Maria e ninguém pode falar nada ao contrário. Foi instituído o dogma da infabilidade papal, o Papa não pode errar, não erra nunca, ninguém pode duvidar. Foi instituído o dogma da Santíssima Trindade, que Deus, o Jesus, Pai, Filho, Pai, Deus, Filho, Jesus e Espírito Santo, que seria a entidade crística, são uma pessoa só. Ninguém pode duvidar disso, é inquestionável. São dogmas. Pois bem, toda a fé religiosa, de certa forma, indiretamente, ela está baseada nos dogmas. Nos dogmas. Em dogmas. Verdades, pseudo-verdades reveladas. Aí, então, surge aquela questão que o Espiritismo, às vezes, não é que critica, mas o Espiritismo, ele meio que questiona. a questão da fé cega, da fé que não questiona, da fé que não pergunta, da fé que não duvida. Simplesmente se tem fé em algo que foi revelado e que ninguém mais questiona. É claro que muitas coisas boas foram feitas através dessas religiões. Não se pode questionar de maneira alguma aquilo que se chama de milagres que aconteceram através de todos esses tempos, né? De que realmente muitas pessoas tiveram a seu favor graças alcançadas, que é aquilo que as pessoas chamam de graça, graça alcançada. Bom, pode ter sido sim, por que não, através de uma fé cega. Mas aí Jesus também dizia, né, lá no Evangelho, que a tua fé te curou. A sua fé te curou. Isso que é importante. O importante é aquilo que a gente leva dentro do nosso coração no momento do pedido, no momento daquilo que nós necessitamos, no momento daquilo que nós nos prostramos perante a divindade maior, ou pode ser um santo, pode ser um beato, e não precisa ser uma igreja específica, ou um centro espírita, ou qualquer que seja o tipo de religião. Mas sim, é a necessidade intrínseca que existe dentro da pessoa que vai querer alcançar essa graça alcançada. Porque vejam bem, esses dias eu estava assistindo um programa noticioso, que eu não sou muito de assistir, mas por incrível que pareça eu assisti, porque parece que notícia, programa de notícia aqui no Brasil só é coisa ruim, é sangue, acidente, um monte de coisa. Mas aquele dia lá eu tive a oportunidade de escutar uma notícia lá, eu não sei se é na Bahia ou em Minas Gerais, sobre a questão de uma árvore milagrosa. Eu não sei se alguém assistiu, sobre uma árvore chamada de sucupira, e que lá se formou aquilo que se imagina que seja um pedaço de gelo e que fica pingando constantemente água, e que técnicos foram lá olhar e que ninguém conseguiu descobrir direito exatamente o que era. E pessoas, mulheres, eu estava vendo mulheres que ficam embaixo daquelas gotinhas que ficam caindo lá de água e que ficam jogando no corpo e tal. Tá, à primeira vista eu analisei como uma fé cega, porque ninguém está sabendo exatamente o que é aquilo lá. Mas quem é que me dá o direito de julgar a fé daquela senhora que tão fervorosamente estava lá pedindo algo para ela, ou quem sabe para os seus netos, os seus filhos, os seus familiares? E quem é que duvida? Quem pode duvidar se ela não alcançou a graça através da fé dela? Mesmo que aquilo lá seja algo que não seja aquilo que a gente imagina, algo de supra ou sobrenatural, quem é que pode duvidar que ela e mais algumas mulheres lá de fé absoluta, de fé realmente de coração, não tenham alcançado algo? Nós não podemos duvidar isso. E isso é uma fé cega. Ao passo que a fé cega também, ela provocou, através dos atos de fé, lá nos passados anos, lá de 1095, com a criação das cruzadas, atos abomináveis nos homens, através de uma bula papal que criou as cruzadas, até 1275. Lá em 1231 se criou o Tribunal da Santa Inquisição, também de um ato papal, que criou o Tribunal do Santo Ofício contra aqueles que eram contra a fé católica, apostólica, romana. Eram atos de fé. Fé totalmente impensada e cega. Isso sim nós podemos criticar, por quê? Porque provocaram grandes genocídios, provocaram grandes perdas de vida. Inclusive existiu a famosa Cruzada das Crianças, que eram crianças de 13, 14, 15 anos, jovens de 16 anos, que foram tentar livrar Jerusalém do jugo lá dos muçulmanos, que tinham poder sobre a cidade santa. Isso é a fé cega. Eu diria até uma fé ignorante. E que pereceram durante o caminho. A maioria dessas crianças, desses jovens, nem sequer chegaram naquele local. Porque porque eles foram ludibriados, foram escravizados, foram praticamente raptados para vendê-los depois como escravos. Então, essa é a verdadeira fé cega. Então, a questão das religiões e da fé, elas são bastante controversas. Existem muitas pessoas que não acreditam nem mesmo em Deus, no Deus Criador, e que têm fé. Agora, se nós vamos analisar, digamos assim, algo para nós, eu preciso alcançar, digamos assim, uma graça, de me curar de uma doença que foi, digamos assim, diagnosticada totalmente incurável. Ah, um carcinoma estomacal. E aí eu, com a minha fé, eu consegui me curar. Mas aí foi com a minha fé. Porque realmente eu necessitava dessa cura. E aí que vem a outra questão. A fé, ela não vem simplesmente, gratuitamente, porque nós queremos. Ora, existe todo um aparato espiritual ao redor de nós que vai te avaliar se tu tem merecimento ou não. Se a tua permanência nessa vida de encarnado vai ser mais proveitosa ou menos proveitosa. Porque se não for muito proveitosa, tu vai embora. Se tu vai, se na tua linha de vida, digamos assim, a tua cura, ela vai provocar algumas desavenças no futuro, se já dentro de ti existe alguma coisa de pernicioso, de maligno, não é assim a fé. A fé não funciona dessa forma. Ela tem que ser verdadeira. As pessoas têm que ser espontâneas. Como é que aquela mulher que estava embaixo daquela árvore lá, quem sabe quantas pessoas ela não tinha que cuidar ainda na vida dela? E quem sabe se ela não mereceu realmente aquela graça que ela queria que fosse alcançada? Então isso é muito relativo à questão da fé. E eu sempre, racional e lógico como sou, eu às vezes fico sempre bastante duvidoso e questiono várias e várias vezes quando eu vejo e eu assisto esse tipo de noticiário, esse tipo de coisas que aparecem às vezes no jornal, na rádio, né? Mas aí depois, através do questionamento, daquilo que cria um questionamento, é que a gente vai perceber realmente a verdadeira importância de cada crença de cada um de nós. Então, a fé, ela existe. A fé, ela existe dentro de nós. Mas a fé, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Não se consegue produzir uma fé do nada. Apenas de bons atos, de atos verdadeiros. Isso é a verdadeira fé. Obrigado.